Salvador, aqui é o Papatango Alfa Vitor Juliette, decolado da 17. Gente, Alfa Vitor Juliette, prossegue mil pés no corredor Axé, reposta fora da barra, sobrevoa Itaparica. Afirma. Gente, farol da barra. Camará, no trabalho de farol da barra, Alfa Vitor Juliette. 4069, o vento variável com 04 nós, autorizado a decolagem, pista 35. Variável 4 nós, autorizado a decolagem, pista 35. Já Tango, bom dia, confirma o padre que se encontra. Nível 320 para Sierra, Sierra, Quebec Sulu, está autorizada. Decola pista no 7, curva à esquerda, sai da Momo, Alpo, após direto Barreira. Prossegue em plano REC. Controle 199, decimal 35, acena 5131. Azul 4069, decola os 40, chama agora o controle em 119, decimal 35, tenha um bom voo. 1935, muito obrigado e um bom dia. Para o acionamento de chama 2, 8, 9, 12, aqui no lugar 1015, já sempre. 069, contato radar, sobre nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 4069. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem, Índia November Alpha. Numeral autorizado, decolagem pistão no 7, o vento variável com 0,4 nós. Alfa Vitor Juliette, lei frequência para coordenação, chama para o retorno, bom voo. November Alpha, decolado às 48, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta para o cruzamento eixo da 1028. Autorizado a curva à esquerda, reportará para o cruzamento 1028, de November Alpha. Autoriza a proa direto de corredor forte? Afirmativo, direto corredor forte, William November Alpha, reporta cruzando o eixo da 1028. Autorizado, reportará cruzando o eixo, Índia November Alpha. Frequência 125, decimal 1, secundário 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, obrigado, bom dia, Rafael 069. William November Alpha, controle agora 1935, bom voo. Controle 1935, William November Alpha, grato pelo regresso. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeo, India November Alpha, na vertical de buraquinho, corredor forte. Gente, India November Alpha, mil pés no corredor forte, intenção de voo até Prado Forte, regresso. Afirmo, vai passar em até 20 milhas o India November Alpha. Sete. TP5514 está pronto para táxi com 45 a bordo, 4 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado táxi, via Pátio 1, Lima, na Lima Chimantorre, 1 no 8, só meia dúzia. Segundo táxi. Ok, aprovado táxi, via Pátio 3, principal Lima, Mike Quebec, na Lima, vamos Chimantorre, 118.6, 5514. Silêncio, esse aeroporto hoje. Firmando, foi pro Patango Romeu Golf. Autorizado. Uma centena, Sierra, Juliette, 9000, Quebec. Decola pista no 7, com a direita, sai da Arbó, após direto, controle 199, decimal 35, aciona 5145. São Salvador, muitíssimo bom dia para quebrar o silêncio, 355-514. Ingresso na Lima, aguardo vocês. Quebrando o silêncio, 5514, intenção de decolagem da 17, não é isso? Exatamente. Tinha outra opção? Podemos decolar da 10 ou não? Não, 10 não, tá fechada. Seria da 35, mas já que só citou a 17, vai ingressar na Mike e reportar na Quebec para ingresso na pista, 5514. Ah, maravilha. Então, Mike, Quebec e acusaremos Quebec para ingresso, 5514. O Tango vai ingressar na pista, taxiar via pista e rebordar liberando na Lima, cabeceira 35. autorizado o ingresso na pista, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, na cabeceira 17, 55 no 4. Mantenha a posição na Lima, chame o solo para ingresso no pátio 121 decimal 9, o Alfa Tango Tango. Autorizado, Ilhéus, 2500 pés, decola pista 97, com a direita, corredor axé, restrito em 1.000 pés até o farol da barra. Controle 119.35, aciona 0263, com o meu patrão. Mano 0263, confirma precisa de autonomia. No 4, autorizado a decolagem pistão no 7, o vento variável com 0,4 nós. Paro. Acionamento táxi 2862. Aqui Juliette Romeu, bom dia, confirmando sobre o voo para a sua participação. No 4 decola aos 1000, chama agora o controle 119.35, bom voo. Chamarei o controle de saída Sotero Politano 119.35, muito grato, excelente dia. 0115. Controle de saída Sotero Politano, belíssimo dia, Trip 55 ONO 4, decolou passando 1260. Boa, Trip 55 ONO 4, contato radar sobe até o nível de voo 190, 190 na saída PUCA. Ascenso 190 PUCA, 55 ONO 4, solicita nível 150 como final. Gente, aguarde um instante. Na sua. Prossiga. Note o meu livre acionar, chama táxi. Pele Serra Tango, confirme se já copiou com o solo para Mimoso 10. Transponder copiado, Charlie Serra Tango. Gente, o meu Oscar Bravo, decolado de do Costa Azul, prossegue para Vera Cruz, confirma. Gente, confirma o código? 65. Controle. Charlie Satoru Politano, 5514 da Trip. Tivemos que efetuar um desvio aqui a fim de evitar uma nuvem meio carregada que estava aqui na nossa saída. Positivo, está autorizado após direto Aracaju, subindo por 150, 5514. Maravilha, depois Aracaju na proa, acesso ao 150. Próximo navio, confirme pessoas a bordo. Barra Romeu, Romeu, Oscar Bravo. É, posso parar da barra e confirme seu PLB? Meu Papatango autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 360 graus com 03 nós. Do táxi, até a interseção, reporta para ingressar na pista, o Mike Juliette Romeu. O POB e reportar no farol da barra. Sou farol da barra já? 7, dê frequência para coordenação de tráfego, atente a tráfego, efetuando toque arremetido em Veracruz. É um Charlie 150. Juliette Romeu, mantém o ponto de espera da 17. Dado, reporta no ponto de espera da FABA, o Charlie Serra Tanco. Victor Juliette Romeu alinhar e manter cabeceira no 7. Patango Romeu, Papatango, decola 07, chama agora o controle em 119.35, corredor Axé, tem um bom voo. Boa 935, grata, tá, doutor. A gente aguarda. Controle, Salvador, muito bom dia, Papatango, Romeu, Papatango, decolado, cabeceira 17. Bom dia, Romeu, Papatango, mil pés no corredor Axé, ponto farol da barra. Ou no meu pai, eu tratará fora da barra, Romeu Papatango. Juliette Romeu, fique atento ao asa fixa decolada anteriormente, 1.000 pés no corredor Axé, tem livre decolagem da 17, o vento variável com 3 nós, Mike Juliette Romeu. Gente, visual com o helicóptero decolando. Após a passagem do helicóptero, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto. Cabeceira 35, o Charlie Sertão.